Tudo bem? Já estamos no ar? A gente vai ficar no ar ainda muitas décadas, né? Porque tem que falar, porque não entra na cabeça, não entra. Aí o cara tem que vir, né? Esse vídeo vai ser a continuação do vídeo do mestre, né? Porque teve que vir, né? Teve que viajar no universo, mostrar a grandeza do universo, porque a palavra infinito não é compreendida. A palavra infinito, eu acho que as pessoas acham que a palavra de infinito, ela é infinito, tem um tamanho, tem um limite, tem uma parede onde acaba tudo e não tem mais nada adiante. Mas não, infinito é o quê? Vai, continua indo eternamente, não acaba nunca. E Deus existe de quê? Deus existe de toda a eternidade. E Jesus? Jesus é uma criança para Deus. É um bebezinho que só tem 13 bilhões de anos. O que é 13 bilhões de anos na frente de toda a eternidade? Do cara que existe de toda a eternidade. O Criador incriado. Sempre existiu e nunca morrerá. Jesus é o quê? Jesus é Deus? É infantil isso, hein? É infantil. Então vamos incrementar, vamos falar de novo, porque a gente não sabe nem como começar, né? Porque não vai ser aceito, né? Vocês sabem o que que está preparado? Charlatão, marmota. Tá preparadinho? E prepara bem, hein? Porque vai vir mais vezes, tá? Não vai ser só o Pedro que vai apanhar, não. Você vai tomar uma coça também. Vai tomar uma cocinha das boas durante um bom tempo. O cara teve que vir viajar no universo, mostrar trilhões de galáxias, trilhões, hein? Trilhões, milhões, bilhões, trilhões, zilhões de planetas. Ele teve que mostrar que ele só governa 5 planetas. Ele teve que mostrar que tem espíritos que governam uma galáxia inteira. Ele governa 5 globinhos. Tem gente que governa uma galáxia inteira, espírito que governa uma galáxia inteira, com bilhões de planetas dentro. Aí a pessoa fala, ai, não chama Jesus de ameba, não. Eu não estou chamando ele de ameba. Ameba é uma linguagem figurada. É para que vocês possam entender que ele não é o todo-poderoso do universo. É um espírito extremamente evoluído? Com certeza, muito mais do que todos nós. Mas perante o universo infinito, ele não é tão grande assim como vocês imaginam. Gente, vamos desconstruir esse castelinho, pelo amor de Deus. Como é difícil tirar um paradigma que colocaram na cabeça de vocês lá desde trás da Igreja Católica. Como é difícil? Porque é arrastado para a doutrina espírita, para a Umbanda, para tudo. É a concepção católica da coisa. Pelo amor de Deus. Vamos crescer, gente. Sabe por que está sendo feito isso aqui? É para expandir. Porque a gente já está fazendo isso há um tempo enorme, usando um monte de gente. Só que agora, vocês percebem que vai aumentando? Que vai. A gente usa um de uma forma para dar uma abertura, aí aquele foi. Aí vem outro, a gente abre mais um pouquinho. Aí vai. Aí agora tem aqui, abre mais. Já percebeu que quanto mais abre, mais fúria? Mais fúria? Quanto mais abre, mais expande, mais quebra paradigma, mais quebra convicções, mais quebra dogmas, mais pancada dão, porque não aceitam nada maior. Quanto maior fica, menos é aceito. Parece que quer ficar naquilo ali, sentando em cavalo, sentando em camelo, enquanto tem naves correndo o universo aí muito mais rápido do que velocidade da luz. O cara quer continuar montando no camelinho no deserto. Aí a gente tem que falar dessa forma aqui, ó, mais incisiva. O Pedro. O Pedro é um cara tranquilo, o Pedro é um cara calmo. Né? Quem está falando desse jeito aqui é o espírito que está canalizado com ele. Mas tem que falar desse jeito, porque se chegar aqui o Pedro sem canalização nenhuma e começar a falar mansinho e devagar, não vão ouvir o Pedro. Aí tem que falar um pouco mais grosso, falar umas besteiras. Aí vai precisar falar palavrão também? Não, Pedro não vai deixar. No outro vídeo lá eu falei um palavrãozinho e ele já disse que vai cortar. Vai cortar o palavrãozinho, não tem problema. O importante é a mensagem que o vídeo tá, né? O palavrãozinho corta. Corta o palavrãozinho. Corta o endereço. Aí, o que que acontece? Vocês, pela descrição do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês perceberam o quanto a humanidade da Terra ainda é atrasada? Pequena? E olha que ele resumiu, hein? Porque se ele fosse falar a vida de cada planeta, a gente ia ficar aqui uma eternidade, né? Ia ficar aqui uma eternidade. Vocês percebam, gente, vocês percebam que esses espiritualistas, todos esses espiritualistas, vocês já perceberam que quanto mais eles estudam, mais céticos eles ficam? Quanto mais eles estudam, mais eles limitam as coisas, dizer que isso pode, aquilo não pode. Vocês já perceberam isso? Sabe por quê, gente? Porque eles só estudam. Eles só estudam. Eles não têm comunhão com o Pai. Se eles tivessem comunhão com o Pai, se associasse o estudo com a comunhão com Deus, a visão seria totalmente diferente. Vamos descortinar essa visão religiosa de Jesus Cristo. Vamos tirar isso. Sabe por que a gente está fazendo isso? Não é para sacrificar as consciências de ninguém, não. Quando a humanidade era bebezinha, tá? Não podia falar isso que está falando aqui agora, porque, né, fogueira da Inquisição, decapitação, vieram outros falando de uma forma bem mais branda, e foram todos decapitados, partido no meio, queimados vivos. Imagine se a gente falasse isso que a gente está falando aqui. Então, bota uma coisa na cabeça de vocês de uma vez por todas. Há 2000 anos atrás, quando esse cara encarnou aqui, ele não podia falar as coisas de forma muito aberta, muito claras, senão as pessoas iam surtar. Ele tinha que falar em parábola, de uma forma bem simples, e mesmo assim não entendiam. Vocês já pensaram se naquela época, que não tinha tecnologia nenhuma, era só ficar andando em camelo e carroça, ele fala de nave? Ele fala da velocidade da luz. As pessoas nem sabem o que é isso. Nem sabe. Se você falasse para ele lá 100 km por hora, eles não sabem o que é 100 km por hora. Não tem nem noção do que é essa velocidade. Como é que ele ia falar disso? Iam matar ele antes do tempo. Ninguém ia ouvi-lo. Nem os de Cafarnaum iriam ouvi-lo. Ele não podia falar. Ele tinha uma capacidade imensa, mas teve que ficar no A, E, I, O, U até acabar. Não podia ir além. Gente, pelo amor de Deus, Deus existe de toda a eternidade. Jesus tem 13 bilhões de anos. Imagine um espírito, Jesus tem 13 bi, imagina um espírito que tem 100 trilhões de anos. Existe algum espírito com 100 trilhões de anos? Existe. Existe. E não é umzinho, não, são vários. Deus não existe de toda a eternidade? Ele não cria de toda a eternidade? Existe algum espírito de 500 trilhões de anos? Existe. Agora, o que é Jesus? O que é o Pedro? Então, gente, quando a gente fala que o Pedro foi criado por Jesus, é um espírito que tem, em média, 5 bilhões de anos, o Pedro, se Jesus é uma ameba no universo, o Pedro quase praticamente não existe. Então, nós estamos elogiando o Pedro? Não tem elogio para o Pedro. Pedro ainda tem muito que evoluir. A evolução dele é pequenininha. A evolução do Pedro é minúscula. A evolução de Jesus também é pequena. Universo infinito, gente. A evolução de Jesus é grande para o habitante aqui da Terra, para o habitante de Marte, para o habitante de Vênus. Realmente, é uma evolução muito grande na frente de um monte de planetas no universo. Mas não todos, pelo amor de Deus. Tem gente no universo que, quando Jesus vem, o cara recebe Jesus que nem um bebezinho. O cara recebe Jesus como se Jesus fosse uma criancinha. Pega Jesus no colo, nina ele. Gente, vocês não sabem nada do universo. Vocês não sabem o que tem no universo, gente. Jesus foi umzinho, grandão, que se mostrou aqui. Grandão para vocês. Tem outros, tem muitos mais, pelo amor de Deus. Santo Deus, como é que é difícil de entender isto? O moleque aqui é pequeno. O moleque aqui tá numa luta que vocês nem queiram imaginar. Vocês não sabem o que ele passa para continuar nesse caminho. Se ele fosse um espírito de evolução extrema, ele não ia passar por luta nenhuma. Ele passa por lutas grandes para não fazer certas coisas que ele fazia no passado. Ainda tem muita vontade de fazer. Por quê? Porque ele ainda não atingiu essa evolução gigantesca. Tem o esquecimento, o corpo físico acostumou a fazer aquilo durante um tempo. É como se fosse um vício que você adquire. Mas tudo tem um propósito, fazia parte do planejamento que fosse assim. Jesus Cristo, quando encarnou, ele entrou num corpo físico. Ele veio com aquela evolução toda? Sim, veio com aquela evolução toda. Teve que demorar 10 séculos para mergulhar nesse corpo denso? Teve, porque esse corpo aqui é muito denso. É muito pesado. Qualquer espírito assim que tem uma certa evolução já é difícil vir para cá. Para o Pedro é difícil ficar nesse corpo aqui. Vocês acham que é fácil para ele? É fácil para a Sônia? Não é. E olha que eles são bem menores do que Jesus. Já é difícil. Imagine um cara como Jesus. Entendeu, gente? Então, tira isso da cabeça, que os espíritos aqui estão elogiando ele. Não tem, pelo amor de Deus, não tem elogio. A gente só está dizendo que ele foi o primeiro espírito que Jesus criou, porque Jesus já consegue criar espíritos. Aí o primeiro espíritozinho que Jesus foi lá e criou foi o dele. Ele é um, o Jesus não é um com o Pai? O Deus não cria vidas? Jesus pode já tem conhecimento para criar vidas. Isso foi o primeiro espíritozinho que Jesus criou quando Jesus tinha, em média, 8 bilhões de anos de idade. E esses que têm 100 trilhões? Eles criam espíritos? Eles estalam um dedo, criou um espírito. Estala o dedo de novo, criou outro espírito. Estala um dedo, cria 10 espíritos. Criam planetas, criam galáxias. Universo, gente. Você vê aí que tem gente que tem faculdade de ufologia, canaliza extraterrestres, estuda bastante, trabalha com mediunidade e não consegue entrar isso na cabeça deles? Você viu como é que eles ficaram quando a gente veio aqui e disse que o rapaz é um espírito criado pelo Cristo, que ele é o primogênito do Cristo, que Cristo canaliza aqui? Vocês viram como é que eles ficaram? Vocês vão acreditar neles? Gente, eles são pequenininhos. Eles não são nada. Tira isso da cabeça de vocês, de que tudo que eles falam é lei. Ah, fulana falou, é lei, tá dito. Porque fulana tem 300 mil inscritos no canal do YouTube. Porque fulana canaliza extraterrestre de quinta grandeza. Gente, pelo amor de Deus, fulana é desse tamanhozinho aqui, no meio do universo, não é nada, não tem conhecimento nenhum. Não tem conhecimento nenhum. Vocês vão acreditar num humano da Terra? Pode ser o mais estudado, o mais letrado. Não tem conhecimento. Não tem, não sabe nada. Com toda a faculdade de ufologia, com todo o livro dos Espíritos gravado na cabeça, com todo o livro dos médiuns, com todo o Evangelho segundo o Espiritismo, com todos os livros de Francisco Cândido Xavier gravados na cabeça, não sabem nada. Ó, eu vou falar um pouco para vocês sobre o planeta Marte, que é aqui do lado, hein? Vizinho. Planeta Marte aqui do lado, tá? Que é uma evolução pífia na frente do universo infinito, tá? Mas se vocês, se a gente pegar vocês e levar para lá, e vocês entrarem lá, vocês não vão querer voltar para cá. Não vão querer voltar. É muito melhor do que aqui. É um ano cósmico mais velho do que a Terra. O planeta Marte está 1.000 anos à frente da Terra na evolução moral. E está 500 anos, 5 séculos, mais evoluído do que a Terra na ciência, na parte científica. Tá? Aí vocês vão dizer aqui, poxa, do jeito que está ruim, daqui a 1.000 anos eu acho que o planeta Terra ainda vai estar ruim. Não vai estar, não. Você viu o que os caras disseram aqui, né? Vocês viram o que eles disseram? Que adiantaram lá o processo de tirar a erva daninha daqui. Vai ser rápido. Vai ter, no ano 3000 aqui, vai estar totalmente regenerado. Não vai ter roubo, não vai ter político corrupto, não vai ter assalto, vai poder andar pela rua de madrugada com um cordão de ouro de 20, 30 mil reais. Não vai ter problema. Não vai ter ódio, não vai ter inveja, não vai ter ciúme. Não vai ter nada disso. O que eu estou falando aqui é conto de fadas? Não, tem um monte de planeta no universo assim, que é só virtude. Que é só virtude. Vai ser assim. Vocês estão vendo por que vai ter que tirar um monte de gente? Sabe por quê? Se não tirar esses espíritos daqui, continuar encarnando eles aqui, não vai mudar. Eles vão repetir tudo de novo, vai continuar. Não muda. Não muda, vai ter que tirar. Porque senão o planeta não vai para a regeneração. Não vai. Eles vão continuar. Viu esse planetinha aqui que o outro falou? Chamado Quirón. Ele existe, tá? Ele existe. Vai uma galera imensa daqui para lá. Já está indo. Já está indo. Vai lá. Tá? Para descobrir a roda, como ele disse. Vai ser isso aí, vai começar bem do iniciozinho. Por quê? Escolheram isso, eles não querem evoluir. Vai ter que recomeçar. Aí a gente está aqui, repete, repete, repete. Em vez de absorverem o conhecimento, a gente sabe que tem um monte de gente que está vendo, que está gostando do trabalho e tudo mais. Mas tem uma outra galera que é complicada, né? Em vez de absorver isso, aí mostra o nível evolutivo que está. E vocês ouvem, vocês concordam. Muitos de vocês, muitos, não todos, muitos concordam com o que falam. Tá vendo como é que a cabecinha é pequenininha, tamanho de um amendoim? Lá em Marte, se você chegar e gritar com alguém, xingar alguém, der um grito, vai tomar naquele lugar. Sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo tomar um susto, mas vai se espantar de uma forma. Eles vão querer saber até o que é isso, porque eles não sabem o que é isso. Eles vão querer entender o que é isso. Eles não sabem o que é isso. Esse descontrole emocional que a gente vê aqui, porque tá tão normal, tá tão corriqueiro, tá? Que se vocês verem alguém descontrolado emocionalmente, é normal. Não é não. Não é não. Não é não. Lá, o pessoal é emocionalmente equilibrado. Eles são serenos, tranquilos, educados. E outra coisa, laço sanguíneo, para eles lá, não quer dizer nada. Nada. Nadinha. Tá? Sabe como é que eles veem o espírito que está vindo como seu filho? Um espírito que está encarnando ali no com o casal para ter aprendizado. Depois, criancinha ainda, 3 anos, 4, 5, 6, 7 anos de idade, já está indo para o mundo já viver a vida. E os pais ficam lá. E não fica ligando. Não. Deixa o cara, solta para a vida. Eles não são donos deles, não. Eles não são donos dos filhos. Os filhos vão para a vida. Não fica com essa posse, não, que vocês têm aqui, não, com filho, não. E que vocês amam os seus filhos e não amam os outros, não. Eles amam todo mundo igual, tá? Todo mundo igual. Eles amam todo mundo igual. Não tem essa preferência, não. Laço sanguíneo lá não quer dizer nada. Ali é só o corpo que proveio do corpo. Tá? Outra coisa, a pátria deles não é que nem vocês aqui que fica Brasil, China, Estados Unidos. Não, a pátria deles é um universo inteiro. Eles vêm todos como uma unicidade, que um está ligado no outro, não só dentro daquele planeta, como dentro do outro da galáxia. Nós estamos todos interligados no infinito, em todos os planetas, todas as galáxias, todos interligados, nós somos um. A pátria deles não é nem o país, nem o planeta. A pátria deles é o universo. Tá? Não tem essa guerrinha de um país com outro, não. Isso aí é coisa de gente primitiva. Colocar um país para brigar com outro, não se entendem. Não existe isso. Lá é todo mundo amiguinho, se abraça. O que a gente pode fazer para o progresso do planeta? É cada vez mais progredir. Eles não ficam pensando no passado. Não fica pensando no passado, não. Passado é passado. Eles não querem saber, não. Eles lembram das encarnações passadas. Não tudo, mas lembram. Eles ficam pensando, sabe em quê? Nem no presente eles gostam de pensar. Eles gostam de pensar no futuro. Quem eu vou ser na próxima encarnação? Mas não é ficar curiosidade, não. Será? Não é isso. Não é dessa forma que vocês vêm aqui. Eles já vão melhorando nessa para na próxima vir melhor, para melhorar na próxima, para poder na outra vir melhor. O pensamento deles é esse, é progresso, é evoluir. O negócio deles é evoluir. Sabe por quê, gente? Vocês não sabem disso, né? Mas a verdadeira alegria está na evolução. Quanto mais você evoluir, mais alegria você tem. Quanto mais você evolui, mais o teu quantum energético aumenta. Quanto mais o quantum energético aumenta, mais alegria. Quanto mais o quantum energético aumenta, mais você se aproxima do Pai, de Deus. Vocês têm ideia do que é estar do lado de Deus? Vocês não aguentam. Se pegar um de vocês aqui e botar do lado dele, não, vai ser dizimado. Não aguenta, de tanto amor. Vocês não aguentam. Vem um espírito aqui de alta hierarquia, encosta do lado de um aqui, começa a abrir o berreiro. Bota o Bezerra de Menezes do lado de um médium aqui para você ver o que vai acontecer. Bota! E Bezerra é quase nada, poeirinha. Como é que vai ficar do lado de Deus? Como é que vai ficar do lado do espírito lá que tem 100 trilhões de anos? Não vai chegar nem perto. É claro que eles têm técnicas para ficar do teu lado. Ou eles não têm conhecimento? Eles têm conhecimento. Eles têm técnicas que ele pode tomar a forma de um ser, de uma ave alada, de um homem, e ficar aqui frente a frente com você. Ele vai ter que diminuir a energia dele toda, né, o máximo que ele puder. Existem também formas de bloqueio com a mente, que ele faz bloqueios, que não vai acontecer nada com você. Se Jesus tem um conhecimento imenso, o que tem 100 trilhões de anos não vai ter conhecimento? Então, vocês percebam o quanto todos nós somos pequenos. Sabe o que, que demonstra a nossa pequenez? Sabe o que, que demonstra? Tem várias coisas que demonstram a nossa pequenez, tá? É essa agressividade que a gente tem, porque nós somos agressivos, tá? Bota lá, fica do lado do serzinho de Marte. Sabe como é que é o serzinho de Marte? Quando ele olha para você, o olhar dele transparece para você uma doçura. Mas uma doçura. Que se você olhar para ele, você vai querer casar com ele, você vai se apaixonar por ele. A voz dele não é assim, não, ó, como eu estou falando, não. A voz é mansinha, mansinha. Fala devagar, não atropela as palavras. Fala devagar, mansinho, com educação. E o tom, a vibração da voz, sabe como é que é? Parece uma melodia angélica. Uma melodia, uma música angélica. Ele falando, parece uma melodia, parece que ele está cantando. Mas não é cantando essas músicas daqui, não, desce até o chão. Não. É cantando uma música angelical. Tá? Aquela que você fica assim, que você sente até Deus dentro de você. Quando eles falam isso, a energia deles dá vontade de ficar perto. Você se sente bem. Coitado desse ETzinho aqui, ia ser vampirizado por todo mundo. Eles são assim, gente. Como é que vocês acham que é um arcturiano? Como é que vocês acham que é um andromedano? Um ser de Andrômeda? Gente, é amor puro. Sabe o que é amor puro? Não é paixão, não. Que vocês, quando vê uma mulher com um peitão grande, com os glúteos enormes, e fica louco, estou amando. Amando nada. Você está... É paixão, que é carne. A paixão é carne. Amando um negócio que vai embaixo da terra apodrecer. Vai feder. Vocês acham que eles se apaixonam? Eles não se apaixonam, gente. É amor. Paixão acaba. O amor é para toda a eternidade. É muito mais forte. É muito melhor. Não tem nem comparação. Mas vocês gostam de coisa pequenininha, vocês gostam de se apaixonar. A gente mostrou para o Pedro hoje, em sonho, Pedro contou para eles aqui. A gente mostrou para o Pedro em sonho o que que iria acontecer, ou o que que vai acontecer, por exemplo. Ele não está com essa ideia, não. Tá? A gente só mostrou para ele ver o que que aconteceria se ele abandonasse a Sabrina e largasse o trabalho espiritual e fosse viver a vida dele. Vamos supor que ele escolhesse uma menininha 20 anos mais nova, bonita e tudo. A gente mostrou para ele o que que ia acontecer. A gente mostrou. No início ia ser maravilhoso, uma paixão imensa. Depois ia cair. A garota ia chegar para ele. Tudo isso foi no sonho. A garota ia chegar para ele e falar: ah, não está mais aquela coisa, não estou sentindo mais nada por você, acho melhor a gente terminar, foi muito bom, né? Mas vamos terminar. Ele te mostrou tudo, ele sozinho em casa, lembrando da Sabrina, lembrando do trabalho espiritual que ele abandonou, sentindo um vazio imenso, arrependido, com vergonha de voltar, porque vai ficar com vergonha, né? Imagina, encarar todos vocês, né? Dizer, não, eu abandonei todos vocês e a Sabrina por causa de uma novinha, mas não deu certo e eu estou voltando. Como é que fica? Como é que fica? Aí a gente mostrou ele se relacionando com outra, aí vem outra, acontecendo a mesma coisa. Acaba outra. Quando vê, a encarnação acabou. Tudo ilusão. Tudo ilusão. Não deu certo com ninguém. Desencarnou, não fez o trabalho espiritual, não evoluiu o que deveria evoluir, perdeu uma chance imensa. A gente mostrou isso. Porque isso aqui, ó, daqui a pouco está acabando. Está com 40 anos. 80, 85, 90, acabou. 40, não passou rápido? 40 passa rapidinho. O que é mais 40? Gente, o que é isso aqui perante a eternidade, o universo, o infinito, que nunca acaba? Espírito imortal, espírito eterno, vai viver para sempre. É isso que Deus quer. Deus quer que vocês abandonem isso aqui e vivem o espírito. E não precisem encarnar mais em corpos densos. Abandona a encarnação. Atinge a angelitude. Sabe para onde vocês vão ficar quando atingir a angelitude? Nos seios de Deus, debaixo das asinhas dele, por toda a eternidade. Debaixo das asas dele, sem precisar encarnar em corpo denso, sem precisar viver em planetas. Vai viver no universo. Espírito livre. Pensa, quero ir no planeta tal, tá lá. Pensa, quero ir na galáxia tal, tá lá. Tudo com pensamento, não precisa de nave. Não é bem melhor? Fora o que vocês vão sentir numa dimensão muito superior a isso aqui, dimensão física. Porque vocês estão encarnados, vocês acham que está tudo bem, né? Um solzão bonito, o verão, a brisa, a praia, a água geladinha, dá um mergulho, tá maravilhoso, né? Se a gente tirar o teu espírito do corpo consciente e levar numa dimensão dessa... não vai querer voltar, não. Você vai voltar para cá e vai entrar em depressão. Por isso que quando a gente leva alguns nessas dimensões, a gente não deixa lembrar quando volta pro corpo. Não deixa. Porque se lembrar, vai entrar em depressão. Vai entrar em depressão. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos expandir esses vídeos aqui. Eles eram para estar o planeta inteiro assistindo, era para estar em tudo quanto é língua, era para estar em russo, era para estar em inglês, era para estar em chinês, para tudo, para o mundo inteiro. Era para todo mundo assistindo, porque se todo mundo resolve elevar a frequência, imagina o que não ia acontecer no planeta. Vocês acham que esses espíritos trevosos que estão vagando por aqui pela crosta e outros lá nas trevas e no abismo, vocês acham que eles iam conseguir ficar aqui se o padrão vibratório da humanidade muda? Não é do planeta, não. O planeta não tem culpa de nada. É a humanidade. Gente, eles iam ser literalmente cuspidos para fora. Literalmente cuspidos. Você acha que em Marte tem trevoso? Você acha que em Marte tem mago negro, tem quiumba, que fica influenciando a mente de vocês para vocês fazerem besteira? Que fica trabalhando intrusão psíquica? Não tem, não. Sabe qual é a intrusão psíquica lá? A intrusão psíquica lá é de seres muito mais evoluídos que ficam inspirando você a crescer mais. Essa é a intrusão psíquica de lá, de Marte. Não tem umbral. O umbral lá é vazio. Vazio. Vai lá no umbral lá. Não tem ninguém. Existe? Existe. Mas as esferas inferiores de lá para cá é um céu. O abismo de lá aqui, nossa, é um céu. Vocês iam adorar ficar no abismo de lá. Não é igual o abismo daqui, né? Porque tem um padrão totalmente diferente de vibração. Totalmente diferente. Lá, sabe qual é a tecnologiazinha dos veículos dele? Sabe como é que são os veículos dele? Os veículos dele têm forma de ave. De uma águia. Os veículos... 3/4 da locomoção é no ar. 1/4 é por terra. Sendo que o por terra é tecnologia avançadíssima, tá? Tem as motos dele lá, parece um cavalo marinho. As motos deles lá. Aí eu vou perguntar pra vocês. Lá tem batida? Tem abalroamento? Não tem. Sabe por quê? Primeiro porque eles não andam no trânsito que nem animais como aqui, né? Que nem besta. Animais não, bestas, né? Egoísmo no trânsito, eu primeiro, você não vai passar, não vou te dar condição de jeito nenhum, você não passa. As motos, tem 3 carros aqui, o sinal está fechado, a moto não aguenta ficar atrás de dois carrinhos, hein? Qual é a diferença de ficar atrás de 2 carros ou na frente dos 2 carros? Não tem diferença nenhuma, né? Mas a cabecinha é desse tamanzinho. Eu não posso ficar atrás de 2 carros, eu tenho que ficar lá na frente, embaixo do sinal, porque eu tenho que ser o primeiro a sair quando o sinal abrir, porque eu estou de moto, então eu não admito ficar atrás de 1 carro ou 2 carros, eu tenho que ficar lá na frente porque eu estou de moto, nem que isso custe eu arrancar seu retrovisor fora, passar por cima do seu carro, subir na calçada, atropelar a criancinha, o cachorro, mas eu tenho que ficar lá na frente. Ou vocês não veem isso no trânsito, os motociclistas? O Pedro anda de moto, o Pedro vê, o Pedro fica parado atrás de 1 carro ou 2 e as pessoas ficam olhando para o Pedro porque ele está de moto parado atrás de 2 carros ou 1 carro, como se ele fosse um alienígena. Aí o Pedro só vê lá os motoqueiros passando e... Tem que passar. Gente, são bestas. Aí o Pedro desanima, o Pedro está em cima da moto, vou descrever como é que ele fica, ele está em cima da moto, ele abaixa a cabeça assim e começa a falar com Deus, Senhor, faz esses vídeos irem na casa deles, faz esses vídeos ir lá na casa deles, por favor, Pai. Por que que eles se acidentam tanto, os motoqueiros? Vocês sabiam que 75% dos acidentes com motoqueiros são eles próprios que causam? 25% é fatalidade ou foi o carro que errou, 25%. Gente, andar de moto não é perigoso, não é perigoso. Perigo é o que o cara que está em cima faz. Ele é que é o perigoso, não é a moto. Se ele respeitar tudo, andar direitinho e tudo mais, gente, tem gente que anda de moto há 30 anos e nunca se acidentou com a motocicleta. Motocicleta era para ser um veículo que todos vocês deviam ter. O trânsito ia ficar muito melhor. Mas se vocês se respeitassem e não andassem no trânsito como se fossem neandertais, seria lindo e maravilhoso andar de moto. É mais rápido. Tá chovendo? Bota capa de chuva. Vai embora. É mais econômico. Entendeu? Vai pro trabalho, vai chegar mais rápido no trabalho, não vai chegar estressado. Em vez de ficar 2 horas no trânsito, vai ficar só 30 minutos. Mas por que as pessoas evitam comprar? Por quê? Porque vai falar assim, não, eu vou comprar, eles vão me atropelar. Eles vão me atropelar. Os caras de carro não respeita. Os caras estão dentro do carro. Parece um troglodita de outro planeta, de um planeta primitivo, totalmente violento. Como é que fica? Como é que fica isso? Vou voltar lá agora, no veículo deles. Sabe por que eles não batem? Primeiro, eles se respeitam. Eles são o quê? Equilibrados emocionalmente. Então, eles não vão dirigir que nem maluco, né? Eles vão dirigir totalmente equilibrados e respeitando o outro. Né? Tudo direitinho. Lá não tem batida. E ainda por cima, nem precisava ter isso que eu vou falar agora, tá? Mas tem um no carro deles, vou falar carro para que possa ser entendido. No carro deles tem uma energia magneto-radioativa, magnética, radioativa. Essa energia, sabe como é que, sabe o que ela faz? Ela detecta um veículo que está chegando a 100 metros de distância ou mais, até quilômetros. Detecta o veículo vindo. E se acontecesse de um veículo bater no outro, essa energia, esse campo de força, amortece. O veículo não bate um no outro. Bate campo de força com campo de força. E se um veículo não tiver campo de força, o outro tem campo de força, sendo que todos têm o campo de força. Como é que vai ter batida? Não tem batida. Alguém lá que anda no cavalo marinho, lá nas motos, eles caem? Eles têm medo? A mãe lá do marcianinho, mamãe, eu vou comprar uma moto, tá? Claro, vai, meu filho. Ela não fala assim, não, você vai morrer, não, pelo amor de Deus, meu filho, você vai matar sua mãe. Não tem isso. A mamãe vai lá, compra para ele, porque não tem acidente. Eles gostam de cigarro? Cerveja. Lá não tem cigarro, não existe. Não existe vício. Lá não tem vício. Não tem droga, não tem cigarro, não tem cerveja. Eles abominam isso. Se eles veem assim, eles vomitam. Né? Vomita. Vomita. Eles comem carne? Não. Eles não têm nem canino, dente canino. É tudo pré-molar, molar. Não tem. Eles comem vegetais, pastas, óleos. E não comem muito, não. Não tem glutonice, não. É pouquinho. E são todos fortes. Forte que eu digo, não é o corpo físico, não. Eles são todos esbeltos. Lá não tem barriga de cachaça, não, tá? Barrigudo, obeso. Lá não tem nada disso. É todo mundo definido. Parece um monte de fisiculturista. Todo mundo definido, esbelto, sarado. Todo mundo saradinho. Não tem gordura no corpo. O corpo físico dele é bem parecido com os nossos. Lá tem homem louro, parece os europeus. Louro, tem moreno. Parece, é muito parecido com o ser humano. Tem corpo físico, só que o corpo físico deles é de carne e osso, sabia? É carne e osso. Só que vibra numa frequência, a densidade da matéria é muito mais leve. É muito mais leve. Funciona tudo direitinho, tá? Não tem doença. Não existe doença. Você sabia que a maioria das doenças de vocês é causada, sabe pelo quê? Sua mente, suas emoções e sua alimentação. Sabia disso? A maioria das doenças de vocês, descontrole emocional, descontrole mental e alimentação. Tá? Lá a circulação sanguínea deles é perfeita, maravilhosa. Eles vivem, em média, 100 anos. Tá? O velhinho lá de 90 anos, 95 anos, parece um homem aqui de 50, mas não é um homem de 50 acabado, não. Pega esses homens de 50 anos, que se cuida desde adolescente, que malha, faz uma alimentação boa. Pega lá aquele artista, o Paulo Zulu. É, um cara de 90 anos lá, 95, é igual o Paulo Zulu. É. Que ele se alimenta só de coisa boa, né? Se exercita, se cuida. É igual a ele. A pele deles é boa, não tem ruga. Viçosa, rosadinha. Não envelhece. O cara não envelhece. Medo de morrer? Que nada, é uma alegria. Vou progredir mais. Vou desencarnar, vou pegar um corpo novo e vou crescer mais, vou evoluir mais. Não tem medo da morte. Essa morte que vocês se borram todo de medo de morte, não existe isso. Também, né? Lá não tem materialismo. Não vai ficar ninguém agarrado no corpo físico, no caixão. Não vai ninguém pro abismo, não vai ninguém pro umbral. Porque aqui é assim, né? Não, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não me corrompo, então eu não vou para o umbral. Ah, muita gente vai se surpreender quando o espíritozinho sair do corpo, quando o corpinho morrer. Tá? Porque rancor, orgulho, ódio, raiva, ciúme, inveja, cólera, cupidez, felonia, só vive mal-humorado, dando patada em todo mundo, bom dia, bom dia, que vai pra onde? Ah, não matei ninguém, não roubei ninguém. Vai sonhando, vai para baixo. É de acordo com o que você vibra. Você acha que lá eles são assim? Não. Os caras são equilibrados, são amorosos. O Pedro, sabe o que o Pedro tem que fazer? Porque ele está querendo evoluir, né? Sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar toda hora lembrando dos livros que ele lê, né? De como é, de como são seres evoluídos, como eles se comportam. Sabe por que ele tem que ficar lembrando? Porque ao redor dele é totalmente diferente do que está nos livros, senão ele se contamina com o que está ao redor. Tem que ficar lembrando toda hora do que ele lê nos livros de Chico Xavier, de Hercílio Mais, né? A Vida no Planeta Marte, né? Lê lá o livro de Hercílio Mais, Marte, o Futuro da Terra. O que eu estou trazendo aqui é de lá, desse livro. Hercílio Mais, Marte, o Futuro da Terra. Lê lá, para vocês verem. Compra o livro, para vocês verem como é que é a vida deles. Pode comprar, é confiável, não é historinha, não. O cara psicografou mesmo. Lembra do livro Cartas de uma Morta, da mãe do Chico Xavier? Que ela foi lá com Emmanuel, a mãe do Chico Xavier. O Emmanuel levou ela lá em Marte, para ela ver. Aquele livro, Cartas de uma Morta, ela descreve a vida no planeta Marte. Ela descreve a vida no planeta Marte, a mãe do Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, quando desencarnou, vocês acham que eles não foram, que ele não foi lá? Ele vive lá toda hora. Oi, e aí? Como estão as coisas? Almoça com os marcianinhos, janta, bate papo. Gente, o cara evoluiu. O que o cara fez? Você acha que vai ficar preso, chumbado no planeta? Esse tipo de espírito que evolui muito, só faz o bem, eles ganham um prêmio. Sabe qual é o prêmio? Viajar para outros planetas. É o prêmio. Viajar para outros, para conhecer outros planetas. Viaja. O Pedro desencarnado já foi várias vezes. O Pedro já foi Sansão. O Pedro já foi Ezequiel. Que Ezequiel fez? O profeta Ezequiel. Fez coisa boa. Sansão fez besteira. Sansão matou e tal, mas fez muita coisa boa também. Tem uma balança, mas Ezequiel foi bem, né? O que vocês acham que faz quando desencarna lá? Ganha prêmio, ganha passagem. Vamos lá conhecer o planetinha regenerado e tal, para tu ver como é que é. É isso. Por isso que a gente está usando ele para falar isso. Porque se a gente usa um espírito que nunca fez uma viagem interplanetária, como é que vai ser? O cara não vai acreditar, o cara não acredita. Sabe por que essas pessoas não acreditam que existe vida em outro planeta? Porque muitos deles aí nunca viajaram para outro planeta. Vem de planeta primitivo. É degredado. Degredado de mundo primitivo. No mundo primitivo é como? Materializado, materialista. Ele vem com o mesmo pensamento que ele tinha lá, ele vem para cá. Ele vai acreditar em nave que anda na velocidade da luz? Vai acreditar em seres angélicos? Seres evoluidíssimos? Vai. Ah, mas ele esqueceu. Esqueceu, mas está no espírito. Está lá no espírito. Todos os problemas psíquicos, os problemas emocionais, os recalques que vocês têm, recalque, tristezas, depressões, problemas psíquicos, emocionais, sabe de onde vem? Vem das outras encarnações suas, das besteiras que vocês fizeram. Por isso que tem depressão, tá? Por isso que tem tristeza, não sabe por que está triste. Não é só obsessão, não. Não é só obsessão complexa, não. Muitos de vocês têm isso porque traz doença. Está no espírito. Está no espírito. Se fizesse tudo certinho, fosse fraterno, amoroso, vocês iam ser pura alegria. Porque não tem motivo para tristeza, né? O planeta é lindo, o planeta é maravilhoso. O problema são os que habitam ele. Então, quando a gente fala que a humanidade é toda doente, é, gente, anda na rua, lê o livro, Marte, o futuro da Terra, de Ercílio Mais, lê o livro, leia esse livro e compara, lê o livro todo e compara com a humanidade da Terra, que vocês vão ver que a humanidade da Terra está numa situação psíquica, emocional, precária. Cara, é desanimador, entristecedor, é de arrancar os cabelos, de ficar preocupadíssimo. Preocupadíssimo. E olha que Marte é um ano cósmico só mais velho que a Terra, hein? Imagine um planetinha 500 anos cósmicos mais velho do que a Terra. Porque tem, tá? E muitos. Mas vocês estão entendendo o nível evolutivo que o humano da Terra está? Entra no YouTube, é porque o Pedro vai chegar uma hora que ele não vai conseguir controlar isso, porque o canal vai crescer, vai dar 200 mil inscritos, 300 mil, 400 mil, e vai chegar uma hora que vai ter 5 mil comentários, ele não vai conseguir. Por enquanto ainda dá. Ele faz uma limpeza, toda hora tem que entrar para fazer limpeza. Sabe qual é a limpeza? Bloquear umas pessoazinhas e excluir o comentário, senão suja os comentários todinho. Por que tem que excluir o comentário? Porque os outros lá que estão sendo alcançados, que estão melhorando, fazendo reforma íntima, vai ver o comentário negativo, aí vai dar briga, vai ficar uma energia péssima ali, né? Nos comentários. Vai ficar uma energia péssima. Os caras estão sendo alcançados com os vídeos, entenderam o que a gente está fazendo aqui, que é para a evolução da humanidade, estão crescendo com os conselhos que nós estamos dando, porque, pelo amor de Deus, se isso aqui não for de Deus, com os conselhos que nós estamos dando, eu não sei mais do que é. Todas as mensagens aqui são de evolução, de elevação moral. Se não é de Deus, se não é do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não sei mais que capeta é esse. Então o Pedro tem que ir lá toda hora, quando não é o Pedro, é a Sabrina, tem que ir lá para bloquear o cara e excluir os comentários dele. Porque senão o cara que está sendo alcançado, que fala, que escreve lá, adorei, nossa, mudou minha vida, vai ver o comentário lá, vai querer defender o Pedro, vai querer defender a Sabrina, porque mal ou bem as pessoas vão pegando amor por eles. As pessoas estão gratas, elas estão agradecidas. E eles aqui, o Pedro, a Sabrina, também pegam amor por eles. Mesmo que eles não se conheçam ainda pessoalmente. Né? Vira uma família. Não vira uma família? Vira uma família. Pega amor pelas pessoas. E as pessoas pegam por eles. Né? Mas as pessoas pegam mais porque as pessoas estão vendo no vídeo. O Pedro está entrando na sua casa. Se você vir aqui, o Pedro nunca te viu, mas você vê ele todo dia. Quando você vê o Pedro, vai parecer que você conhece ele há 10 anos e vai abraçar o Pedro. Aí a pessoa está sendo alcançada, está gostando dos vídeos e está mudando a vida dela para melhor. Aí vê o comentário lá, o cara xingando o Pedro. Como é que vai ficar? Aí tem gente que não vai ligar, que não vai entrar naquela energia. Mas tem gente que vai responder o cara e ferrou. Já deu discussão, já deu briga. Por exemplo, tem gente que não acredita na canalização com Jesus Cristo. Não acredita na canalização com Jesus, na canalização com ser de outro mundo. Aí o cara não acredita, o cara é cético, não acredita em nada, mas ele entra no canal para escrever. Ah, cara, me desculpe, mas é impossível você canalizar com Jesus. Todo vídeo que bota canalização com Jesus Cristo, o cara entra para falar isso. E ele fala, eu sou cético, eu sou Tomé. Gente, por que o cara entra no canal? Se ele não acredita em nada, para ter o prazer de escrever, é impossível canalizar com Jesus. Gente, qual é o nível evolutivo de um ser humano desse? Qual é o nível evolutivo de um cara desse? É pior do que um Neandertal. E o cara não entra só aqui, não, porque o Pedro já viu ele em outros canais espiritualistas comentando. E o cara fala, eu sou cético, eu sou ateu, não acredito em nada, mas procura canais espirituais. Gente, não tem outra palavra, é um completo retardado mental. Não tem outro adjetivo para ele. Sem noção. Essa é a humanidade do planeta Terra. Gente, todo mundo que vem aqui para trazer mensagem de amor, fraternidade e principalmente para expandir mais as consciências, e isso aqui que é o pior, expandir mais as consciências, quebrar paradigma, ah, vai ser massacrado. Vai ser massacrado. Vai ser massacrado, trucidado, estraçalhado. Agora não tem mais fogueira da Inquisição. Agora não tem mais crucificação. Agora o trucidamento, o estraçalhamento, é na língua e nas escritas. E nos vídeos, os pronunciamentos que gravam, né, para dizer que é mistificação e tudo mais. E de gente espiritualizada, fraterna. Gente, se vocês verem quem são os mentores deles, sabe por quê? Porque os de Aruanda já saíram de perto há muito tempo. Tempo, já tem tempo, já se afastou, já os protetores já se afastaram, tentaram de tudo. Tem um monte de mago negro aparecendo como preto velho, tem um monte de mago negro aparecendo como guardião. É. Ou você acha que são especiais? Quem conhece sabe que a situação é feia. A vaidade chega. Quem está fazendo reforma íntima, está se elevando, se chegar perto, vai ver a vaidade, vai ver a arrogância, vai fazer assim, ó, porque sente a energia e se decepciona. Pô, o cara foi um instrumento e tanto para trazer um monte de livro bom, com coisa nova, porque realmente foi trazido da espiritualidade. E foi exatamente isso que fez o quê? Claro, quer dar isso para espírito inferior, para ver se resgata. Dá para o Chico Xavier para ver se acontece isso, para um espírito igual do Chico. Não vai acontecer. Dá para o Pedro, para ver se o Pedro vai ficar assim. Vai, gente. O Pedro pensa de outra forma, pensa desse jeito. Não, isso é coisa pequenininha, de espírito inferior mesmo, imperfeito lá na escala espírita. É coisa de espírito imperfeito lá da escala espírita, zombeteiro, diabrete, duende. É, são esses de reencarnados. Que deram um pouquinho, como é que o cara fica? E o pior, um monte de gente não percebe. Não percebe. Então, esse é o. A gente está aqui falando para vocês o nível evolutivo da humanidade daqui, que é preocupante. Por que você está falando isso para vocês? Vocês são minoria, porque a galera aí que vê o programa lá, o reality show, que botam 15 ratos dentro da casa para ver todo mundo brigando, se pegando, promiscuidade lá dentro e tudo mais, bêbado. Essa galera daí não vai ver isso aqui. Não vai ver isso. Tá? Eles não querem isso, eles não querem. Eles querem os vícios, a Matrix, ficar chumbado aqui, encarnando em corpos densos. Eles não querem virar luz. Tá? Não querem virar luz. Eles querem corpo físico pesado que apodrece, fica cheio de verme. Eles querem isso. Tá? Eles não querem luz. Tá? Então, é para tentar resgatar a minoria, porque a gente já sabe que vai ficar a minoria mesmo, o resto aí tudo vai embora. Vai embora para outro lugar para resgatar a minoria, vocês. Né? Que tinha gente que estava precisando só desse empurrãozinho, só desse negocinho aqui para deslanchar. Só precisava disso aqui. E a gente está dando. Veio, trouxe. Trouxe. Entendeu? Então, esse é um nível evolutivo da Terra que a gente está querendo trazer para você. Por que que o cara veio aqui e falou de outros planetas, de outras galáxias? Para poder ver que isso aqui não é a regra. Porque vocês só ficam aqui, vocês não viajam para outros planetas mais evolvidos, aí vocês não conseguem comparar, não conseguem ver como é que é a diferença. Aí acha que tudo aqui está ótimo, está lindo e é normal. Gente, se a gente levar vocês para fazer um passeio para vocês verem só uns dois, três planetinhas só que já é regenerado, vocês vão voltar em depressão. Por isso que a gente está falando, lê o livro. Marte, o futuro da Terra, de Ercílio Mais. Lê o livro todo e compara com o comportamento do humano aqui da Terra para vocês verem a diferença. Compara. Compara. Vocês vão ler o livro chorando. Na cabeça de vocês, vocês vão falar, nunca vai ser assim. Vocês vão pensar isso. Nunca vai ser assim. Isso aqui é conto de fadas. Vai. Vai ser. Viu o que os caras disseram aqui agora, que está acelerando o degredo? Essa galera aí, que vibra na agressividade, na violência, na truculência, na inveja, no ódio, no rancor, que faz pronunciamento para falar que o outro irmão está mistificando, vai tudo embora. Vai tudo embora. Esse que entra no YouTube, xinga, ataca, vai tudo embora. Vocês não têm ideia dos nomes que xingam ele nos comentários no YouTube. É porque ele está apagando. Se você for lá procurar, está arriscado não achar muito, não, porque ele já apagou a maioria. É preocupante. É preocupante. É. Casamento lá, no planeta Marte. Acaba. Eles se desentendem. É, ficam como cão e gato dentro de casa, brigando. Não tem isso, gente. Eles se amam, se respeitam. O casal não discute, não briga. São todos evangelizados, todos fraternos. Eles se amam. Não, eles não casaram por paixão. Eles não casaram porque o homem não casou com a mulher lá, o marciano, o homem, não casou com a marciana porque ela tem um peito bonito, um bumbum bonito, não. Casou porque ama. Tá? Não tem separação. A separação, quando tem, é raríssimo, e quando tem, é porque veio uma ordem do alto, é para evolução. Eles não vão sair brigado, não. Vão continuar se amando, respeitando, é por causa de algum propósito muito superior. Lá eles ficam felizes em renunciar à própria vida. Eles ficam felizes. Aqui não, né? Para renunciar à própria vida, para estar aqui ajudando no progresso da humanidade, de jeito nenhum. Carnaval está aí, né? É. Não. Domingo de carnaval tem reunião aqui. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Eu vou curtir o carnaval. Domingo de carnaval, segunda, terça, quarta de cinzas. Não vou voltar na quarta de cinza, não. Eu vou voltar só no domingo. Depois de reunião. Esse é o pensamento de muitos aí. E domingo de carnaval aqui na plataforma de oração? Mas de jeito nenhum. E a micareta? E o trio? Tá louco? Mulher pra caramba, dando bola, fácil. Vou renunciar? De forma alguma, em prol da humanidade, que se dane vocês, eu vou curtir. Lá não, lá em Marte, eles têm prazer em renunciar à própria vida em prol do coletivo. Eles pedem, eu quero oportunidade, eu quero é briga, um empurrando o outro para renunciar à vida, para ajudar a humanidade. Briga entre aspas, lá não tem isso, né? Só a forma de dizer. Para renunciar à vida em prol de todos. É, não tem nem comparação, né? Vocês acham que lá é igual esses, a maioria dos centros espíritas aqui, que é uma disputa danada? É disputa no centro espírita, porque um está sendo usado mais, porque um tem mais dons, porque um chegou agora, tem 3 dias, 5 dias, 1 semana, a entidade incorporou no médium e convidou ele para participar do trabalho, e depois que ele foi convidado para participar do trabalho, todo mundo começou a tratar mal, olhar de cara feia, ou vocês acham que isso não existe? Gente, tem centro espírita que nego está sendo ameaçado de morte. Vocês sabiam disso? Ou não? Não sabiam disso, não? Ah, não sabia? É Brasil, planeta Terra. É Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. É, leem Kardec, leem o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que vai ficar isso? Um monte de gente aí lê o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos está na cabeça, o Livro dos Médiuns está na cabeça. E fizeram o que fizeram com Pedro, quando ele canalizou certos seres aí, quando ele incorporou certos espíritos. Alguém aqui sabe das histórias? Ou não? É. Essa é a evolução deste, da humanidade, do planeta não, da humanidade deste planeta. Olha o que que Chico passou. Vocês sabem o que que Chico Xavier passou? E imagina um espírito que é puro amor, porque ele é puro amor, tá? Delicado. Imagina um cara delicado, igualzinho o Marciano, os pessoal de Marte, o Chico Xavier é igual a eles. Delicado, amoroso, manso, fraterno, ter que suportar as ofensas, a truculência, a maldade, a agressividade que fizeram com ele. O Pedro é um cara malhado, né? Musculação. Vocês acham que a personalidade dele condiz com o corpo físico dele? Vocês acham? Gente, o Pedro é assim. O Pedro é manso. O Pedro é amoroso. O Pedro é tranquilo. Teve um monte de amigo dele que, quando estava conhecendo ele, que não conhecia ele, começou a bater papo com ele. Teve gente, quando começou a conhecer ele, homem, achou que o Pedro era gay, que o Pedro era homossexual, porque o Pedro era muito mansinho. Sendo que o Pedro não é gay, o Pedro é heterossexual. Nós não temos nada contra os gays. O que a gente mais faz aqui é defender os homossexuais. A gente defende aqui os homossexuais, os bissexuais, mais que a gente defende aqui, porque é uma ignorância e tanto ter preconceito com os irmãos homossexuais, né? É uma ignorância imensa, preconceito de raça, preconceito de opção sexual. Isso aí é outra coisa que denota o nível evolutivo do planeta, que é minúsculo, porque se fosse um planeta evoluído, não ia ter esses preconceitos, tá? Não ia ter isso. Nós aqui abraçamos todos os homossexuais, bissexuais, travesti, operado, não importa, que entrar aqui serão todos abraçados, amados, respeitados e acolhidos. São todos filhos de Deus. E nós todos aqui amamos eles. Não tem preconceito aqui. Aqui não tem preconceito de cor. Não tem preconceito de raça. Não tem preconceito de nada. Não tem partidarismo político. Não tem partidarismo religioso. Aqui é o vem todo mundo. Todo mundo junto. Todo mundo se amando. Tá? Mundo regenerado. Aqui é regeneração. Aqui nós vivemos a regeneração. Todos os médicos que estão aqui vivem a regeneração. Não só fica falando, não, gravando vídeo no YouTube com um canal com 330 mil inscritos, só falando de nova terra, de regeneração. Não, só fala, mas nas atitudes não tem, não. Aqui as atitudes são regeneradas. Não é só falar, não. Entendeu? Aí acharam que o Pedro era afeminado. Aí começaram a sair com o Pedro para festa e tudo mais. E viram o que o Pedro fez na festa. Né? Ficaram todos para trás. Zeraram, né? Como eles disseram, né? Eles zeraram e o Pedro saiu com um placar de 10-0, 15-0, 20-0. Né? Aí fala, e depois fala, não, ele não é não. Não é não, meteu um monte de gol na micareta. Foi mais de 40 gols, o cara é louco, o cara chega em todo mundo. Todo mundo do sexo feminino. Aí falaram, não, é que é o jeito dele, ele é hétero. Eu vi o que ele faz. Ele é hétero, é o jeito dele, é o jeito. Por quê? O que é isso? Evolução do espírito. Estou elogiando? Não. É verdade. O cara evolui. Isso também é uma... Eu sou homem, tenho que ser grosso. Pelo amor de Deus. Eu sou homem, tenho que ser grosso? Isso é um pensamento neandertal. Daqueles caras que pegam a mulher pelo cabelo e saem arrastando pelo chão. Tem um tacape na outra mão. Gente, um homem de Marte é delicadíssimo, mansinho, amoroso, manso, carinhoso, carinhosíssimo, não é truculento. E não venha me dizer que é a testosterona. Testosterona é o que o Pedro mais tem no corpo, tá? Quando ele faz exame, não é testosterona, não é porque ele toma esteroide anabolizante, não. Não é isso, não. Sabe por que a testosterona dele é alta? Porque ele treina muito, porque quando você treina, sua testosterona aumenta. E ele se alimenta bem. Come castanha do Pará, né? Come verdura, né? Come couve, come espinafre. Tudo isso aumenta a testosterona, tá? Banana. Tudo isso aumenta naturalmente a testosterona. Ele faz exame de testosterona, a testosterona total dele dá 1.100. Testosterona total dele lá. Vê lá qual é o limite lá da testosterona total. É 200 e pouco a 800 e pouco. A dele ultrapassa o limite máximo. A testosterona dele dá 1.100. Por causa da alimentação. Alimentação boa, treino, vibração, é trabalhar a vibração, teu sistema endocrínico fica como se você tiver com uma vibração boa. Sabia que isso interfere no teu sistema endocrínico, a vibração? Sabia que ficar todo descontrolado emocionalmente, o colesterol dispara? O colesterol fica horrível? A alimentação está ótima, mas o colesterol está ruim. Por quê? Você está todo desequilibrado. Vai ver, lê o livro dos marcianos. Lá fala que o sistema endocrínico deles é totalmente equilibrado e perfeito. Por quê? Por causa de como eles vibram. Por causa de como eles vibram. Lá diz que tem gente daqui da Terra, seres humanos daqui da Terra, que evolui muito. Aqui, evolui muito. Aí, quando desencarna, recebe a notícia que vai receber o prêmio de encarnar em Marte. Ó, você evoluiu bastante, você vai encarnar em Marte. E olha que aqui ele evoluiu muito, hein? Aqui é considerado evoluído, hein? Sabe o que, que acontece quando ele começa a encarnar em Marte? Os marcianinhos têm que ajudar ele. Porque ele sente o baque. Porque a vibração lá é muito alta. Ele sente o baque. Ele fica... É, ele tem que encarnar umas 2-3 vezes lá em Marte para poder equilibrar. Então, as primeiras encarnações dele em Marte são sofridas. Mesmo a vibração lá sendo alta, que ele vem daqui. Mesmo ele, e olha que ele trabalhou para evoluir, fez uma reforma íntima profunda, hein? Chega em Marte, sofre, os marcianinhos são fraternos, eles identificam logo quando vê pela aura. Eles têm clarividência, têm sensibilidade, eles identificam logo, ó, o cara veio do planeta inferior, olha lá. O cara veio do planeta inferior. Não é só da Terra, não. Tem outros planetas parecidos com a evolução da Terra que vêm também para Marte. Não é só a Terra, vem da Terra, vem do outro planetinha de provas e expiações. O cara evoluiu muito lá, vai para Marte, eles identificam. Ó, veio, olha lá, ó, veio do planeta de provas e expiações. Ó, o cara evoluiu lá, cresceu. Sabe o que, que eles fazem? Eles têm xenofobia lá? Eles, não. Tem isso? Não, eles vão para cima, abraça. Não, vem cá, agora você aqui é um dos nossos. Você faz parte da turma. Saiu lá do inferno, né? Vem pra cá, saiu da barbárie lá, né? Vem pra cá, aqui a gente vai te ajudar. Aí tem procedimentos magnéticos, né? Tem médicos lá e ajudam pro cara se equilibrar. É normal, é natural. Saiu de um planeta bárbaro, totalmente bárbaro, e vai para um planeta que é puro amor e fraternidade, serenidade. Gente, é outra história. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Vocês acham que lá em Marte, o adolescentezinho que sai do bairro dele, vai para o bairro do outro, ele é espancado porque entrou no território do outro? O que você está fazendo na minha área? Vocês acham que lá tem isso? Gente, isso daí é uma atitude de... né? É uma primitividade imensa, né? Território. Território é coisa de animal, né? Ah, invadiu meu território, vou te pegar. Isso é coisa de animal. Animal. Animal. Sabe o que está escrito lá no livro? Marte, o futuro da Terra, que Ramatiz fala. Sabe o que ele fala? Do homem da Terra? Ele chama o homem da Terra do homem animal. Homem animal. E o homem de Marte é o homem espiritual. O que é um homem animal? Dá vazão a todas as paixões, vício, agressivo, briga por causa de território, um discute com o outro porque eu sou da esquerda e você é da direita, política. Briga com o outro porque o meu time é tal e o seu time é tal, e fica com a cara vermelha na discussão. Um fazendo magia negra para outra com a mente, que tem um vídeo que tá gravado, ainda não entrou, da magia negra, vai entrar depois. A gente vai explicar, explica no vídeo tudo sobre magia negra de novo, né? Porque está incomodando aqui, né? As coisas que o Pedro está falando está incomodando muita gente, aí ficam com raiva do Pedro e está mandando o que para ele? Com a mente. Precisa de alguidar na encruzilhada, não, é com a mente. Ficou com raiva e pensou nele com ódio, vai energia. Qual é a energia que vai para ele? Pode estar lá na China, a energia vai vir voando na velocidade da luz, lá da China para cima dele. Aí tem que ficar um monte de mentor em volta dele. Essa é a realidade daqui do planeta. Lá em Marte tem duas luas, dois satélites. Um deles é habitado, o outro não é habitado. Um deles é habitado. Em Marte, os seres lá têm 1,60m, 1,50m de altura, 1,60m, por aí. Os que vivem na Lua é 1 metrinho de altura no máximo, 1 metro de altura. Tem 1 metro de altura. Você sabia que os que vivem na Lua são ainda mais evoluídos do que os que vivem em Marte? Mas os de Marte vão lá, porque os de Marte já são regenerados, eles são menos evoluídos, mas eles já são amorosos, eles são civilizados, né? Eles não vão entrar lá na Lua e vão fazer uma bagunça, né? Não, eles vão entrar lá, eles recebem eles, vão passar o final de semana lá com os anõezinhos, são pequenininhos, mas são mais evoluídos do que eles. Recebe eles com amor, com carinho, eles aprendem coisas com eles, porque eles adoram aprender, né? Eles adoram estudar, eles gostam de estudar. Lá não tem ninguém ocioso, não. Lá não, a mãe não precisa ficar falando pro filho, vai estudar! Não! Não existe isso. Eles amam estudar, eles querem progredir, porque estudar é evolução. Vocês não sabiam disso. Sabia que estudar é evolução? Quanto mais estuda, evolui. Não é só livro espiritual, não. Estuda medicina, engenharia, direito, qualquer coisa aí, faculdade que vocês estão estudando, isso vai ajudar na evolução do teu espírito. Você vai evoluir cientificamente. E também tem ensinos morais. Ou vocês acham que numa faculdade de direito não tem ensino moral? Tem ensino moral na faculdade de direito. Muitos não seguem, né? Mas tem. E se associar ao aprendizado espiritual, então, fica maravilhoso. É a evolução do espírito. Sabe qual é o problema aqui da Terra? Não é a evolução científica, não. O problema daqui é a evolução moral. Porque tem um monte de gente aí inteligente, que tem um conhecimento imenso, mas não tem evolução moral. Não tem evolução moral. Sabe o que vai acontecer? Que nem falaram aqui. Vai ser agora, no momento que nós estamos, só se elevou cientificamente, na moral está lá embaixo, vai para o planetinha Quirón. Vai lá para o planetinha Quirón. Vai. E outros menos evoluídos, outros planetinhas menos evoluídos, para quebrar pedra. Vai lá para quebrar pedrinha. Por quê? Lá eles vão ajudar a humanidade de lá a evoluir. Eles têm conhecimento, eles vão levar no arcabouço mental deles um conhecimento imenso na ciência. Chega lá, isso aí, mesmo com o esquecimento do corpo físico, isso eclode. Lá eles vão ser vistos como deuses. Vão ser vistos como deuses. Né? Eles vão levar um conhecimento absurdo. Por que que Jesus está vindo aqui? Está se mostrando, canaliza com Pedro, canalizou com Maicon. Por que que Jesus está vindo? Porque o cara não quer que vocês vão para esses planetas, porque vai ser um sofrimento gigantesco. O cara quer que vocês fiquem aqui para o mundo regenerado, porque aqui vai ser maravilhoso de se viver, vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. Quando aqui estiver regenerado, sabe o que que vai acontecer? Vai ter nave de seres de outro planeta que vão descer aqui, que vai te abraçar, vai bater papo, tapinha nas costas, vai te ensinar coisa, seja de outros mundos. Vai vir um cara azulzão, de 2,5 metros de altura, de 3 metros de altura, azul, magrelinho, né, com um olhar angelical, bem suavezinho, manso, educado, mas que tem um conhecimento científico que vocês não têm ideia do tamanho do conhecimento científico do cara. Coloca o melhor cientista aqui da Terra no chinelo. O cara vai vir para orientar vocês, para vocês evoluírem ainda mais. Ainda mais. Os caras vão descer aqui. Não é bom isso? Imagina você entrar numa nave e o cara falar assim para você, ó, você vai, vamos levar você lá em Sirius para tu conhecer lá Sirius B, Sirius A, quer ir? Quer ir conhecer Júpiter? Quer ir conhecer outro planetinha evoluído? Isso é que é alegria. Isso é que é alegria, né? Ficar aqui um matando o outro, invejando o outro. É coisinha pequena, gente. Brigando com o outro. Ficar com raiva do outro, rancor. Ficar falando mal do outro porque canalizou o extraterrestre do outro, o espírito do outro. Peraí. Isso aí demonstra o quê? Qual é a evolução moral de uma pessoa dessa? Pequenininho. Pelas próprias atitudes deles, foram desmascarados, mostraram quem eles são. Que vocês acham que é fraternidade? Que fora da fraternidade não há salvação? Fora da... Só está na boca isso. Só está na boca. É a conduta. E o ato. Nesse momento de agora, de transição planetária, sabe o que está acontecendo nesse momento de transição planetária? O Cristo, Jesus Cristo, ele está mandando para a reencarnação um monte de espírito evoluído que está afinado com a política dele, com a política do Cristo, para cá. Sabe para quê? Não é para falar só de amorzinho, não. Eles estão vindo para botar a casa em ordem. Em ordem. Eles estão vindo para desmascarar falso profeta. Desmascarar falso profeta. Falar, ó, fulano não é isso tudo aí que ele está falando, não. A espiritualidade faz uma movimentação para acontecer umas coisas que eles tudo caem na armadilha. Aí eles mostram quem eles são. Como aconteceu aqui. Você acha que o Pedro está ligando se aparecer um canal no YouTube com alguém desconhecido que vai começar a canalizar com Mariazinha? Começar a canalizar, começar a incorporar Pai João, começar a incorporar Exu Meia-Noite, Exu Caveira, que vem nele. Você acha que ele vai entrar em fúria quando ele vê uma pessoa incorporada com a Mariazinha, ela fazendo as mesmas coisas que faz nele aqui, fazendo assim, no outro canal? Você acha que ele vai entrar em fúria, vai gravar um vídeo, um pronunciamento para dizer, oh, não é a minha Mariazinha, não, hein? Não é, não, é um pilantra que tá ali, é um mistificador salafrário. Você acha que ele vai fazer isso? Gente, você acha que ele vai fazer isso? Gente, isso é atitude de gente pequena, de gente desse tamanhozinho aqui, ó, que tem uma evolução moral do tamanho de uma formiga. Só tem conhecimento científico. Gente, espíritos bons, espíritos evoluídos, não fazem isso! Pelo amor de Deus! Quando o Chico era criticado, eram violentos com ele nas palavras, o Emmanuel falou assim para ele, o Emmanuel falou assim para o Chico, Chico, não liga para isso, os bons não criticam de forma maldosa, os bons não criticam. O Emmanuel apareceu e falou, Chico, não liga, os bons não criticam, os bons não fazem isso, são neandertais, são australopitecos, são homo erectus, você está muito acima disto. E estava mesmo, mesma coisa agora. Os bons não gravam vídeo no YouTube com pronunciamento para dizer que o outro está mistificando, que o outro é pilantra. Os bons não fazem isso. Quem faz isso são os maus. Gente, os bons não são agressivos. Os bons não brigam por causa de política, não brigam por causa de futebol. Os bons não são preconceituosos. não tem preconceito de raça, não tem preconceito de opção sexual. Você acha que em Marte tem isso? Lá tem louro e tem moreno. Você acha que o louro está de um lado e o moreno está do outro? E se os dois se encontrarem, vão se atracar? Porque um é de uma cor e outro é de outra? E eles, nossa senhora, eles nem sabem que isso existe. Eles nem sabem que isso existe. Nem sabem. A gente está falando isso aqui para vocês poderem ver o quanto está atrasado aqui. Os próprios espiritualistas estão péssimos. Os próprios espiritualistas que falam de Jesus, que falam de fraternidade, de amor. Olha como é que eles estão, gente. Olha o que estão fazendo da mediunidade. Estão fazendo da mediunidade emprego, negócio, negócio, negócio. Ganhando dinheiro com a mediunidade. É, ó, consulta aqui comigo, 5 minutos, eu vou incorporar a entidade. 5 minutos, R$350. Mediunidade não é para isso. Mediunidade se faz de graça. Mediunidade é um dom que Deus te dá para você progredir e ajudar a humanidade a progredir, ajudar os outros. De graça. De graça. Vocês acham que o marciano fala assim para outro marciano, ó, eu vou... porque lá eles têm cabelo, tá? Tem cabelo, não são carecas, não. O marciano fala assim, hoje eu comprei material todo aqui, eu vou firmar a minha cabeça, eu vou firmar meu santo, eu vou raspar a cabeça pro santo, eu vou me enfiar numa camarinha e vou estreitar os meus laços fluídicos com o elemento água doce, porque eu vou raspar a cabeça para Oxum. Eu vou dar um agrado para o meu Exu, para a minha pombagira. Eu vou arriar um alguidar na encruzilhada com farofa, com uma galinha morta, com um champanhe em volta, com cerveja. Fazer isso lá. Vamos começar aqui a sessão espiritual, hein? Mas não pode começar antes. Primeiro, eu tenho que despachar o Exu. Bota essa guia aqui, porque vai ser bom para você se ligar ao Exu, para o Exu, para você ficar firmado. Objeto material. O que o Exu quer isso? O Exu quer, sabe qual é? Como é que se firma o Exu legal, firmar o Exu bem? Raspar a cabeça, sabe qual é uma boa raspada de cabeça para a entidade? Se eleva moralmente. Se eleva moralmente, faz reforma íntima. Nossa, essa é a melhor firmeza de santo que existe. É a melhor firmeza de santo que existe. Luta contra todas as suas tendências más. Larga todos os vícios. Essa é a melhor firmeza de santo que existe. Volta a repetir. Falamos no Da Magia Negra. Vamos falar de novo. Doa quem doer. Pode mandar quantas magia negra pro Pedro quiser. Quem vai se estrepar é você, não é ele. Tá? Porque o exército que está em volta dele pode matar galinha, pode cabra. Nós vai acabar com o aviário todo. Não precisa. Traz a galinha para cá, para o Pedro comer, que a gente vai assar ela. Traz a galinha, proteína, é bom que ele vai ficar mais forte, para fazer musculação. Traz a galinha para cá. Não precisa. Não precisa. Outra coisa, tem uns aí que falam, eu cultuo a deusa, sei lá o quê. Eu cultuo o Deus, sei lá o quê. Só existe um Deus no universo. Um Deus amoroso, extremamente amoroso, fraterno, paciente, o Criador incriado. É o único Deus que existe. Não adorarás outros deuses. Só existe um Deus. O espírito que incorpora nele aqui, ele não adora Exu, não adora Osho, não adora Akhenaton. Nós somos amigos dele. Nós somos parceiros de trabalho. tá? Parceiro de trabalho, ele não tem que fazer oferenda para mim, não tem que fazer oferenda para Kenaton, não tem que dar agrado para Exu Caveira, para Pomba Gira, e isso não existe. Já passou dessa fase. Aqui é outro nível consciencial. Tá muito além desse nível primitivo aí que tem gente que ainda faz isso. Não precisa, mundinho regenerado, regenerado. Marte não tem isso, nem Júpiter, nem Sirius, nem Arcturus, nem Andrômeda, nem Aldebaran, não tem, nem Pégaso, não tem isto, não tem. Não precisa, joga todas as guias fora, joga tudo fora, não precisa de nada. Pode jogar, não fica com medo não, o espírito não vai te bater não, eu nunca vi isso. Se você fizer isso, o espírito vai te dar uma surra, eu nunca vi isso, o espírito dá surra em ninguém. Se eleva moralmente, ele não vai nem chegar perto de você, não vai nem chegar, não vai nem conseguir chegar perto. Se você se elevar moralmente, sabe o que, que manda no plano espiritual? Elevação moral. Quanto mais elevação moral, mais você é respeitado. Não, não fica com medo do espírito, não. Você é espírito também. A única diferença é que ele está fora do corpo, você está dentro. Se você tiver uma elevação moral muito grande, você só olha para ele assim, ó. E vai sair correndo, pode ser mago negro, pode ser tudo. Teve uma vez aqui que o espírito incorporou numa médium, na Cláudia. Incorporou um espírito trevoso na Cláudia. O Pedro estava sentado aqui. Sabe o que o Pedro fez? O Pedro não fez nada, ele só olhou para o espírito assim, ó, ele saiu. Fica com medo de espírito, não. Quem estiver se elevando moralmente, quem tiver mesmo naquela reforma íntima, mesmo moralmente, eles não chegam nem perto. Está cheio de benfeitor em volta de você. Porque quem está se evoluindo moralmente, quem está crescendo, o céu está descendo e está amparando. Tipo assim, é a separação, né? Fazendo a separação. Ó, aqui não toca, porque aqui está evoluindo. Vocês não vão tocar aqui, não. Vocês vão para o inferno sozinhos. Eles vão ficar aqui. Eles vão ficar para o mundo regenerado. Vocês estão indo embora. É só se manter no caminho reto. Vai com Deus. Pode ir. Vai com Deus. Então, a gente está aqui falando isso, repetindo, já repetiu, já falou isso em outro vídeo, agora de uma forma, de, sempre tem que falar uma coisa diferente, trazendo a vida no planeta Marte, para que possa ser compreendido, para que possa ser entendido que existem planetas com humanidades muito mais evolvidas. Pode ir, vai com Deus. Muito mais evolvidas, muito mais evoluídas, que não existe técnicas primitivas, técnicas espirituais primitivas, não tem disputa, porque lá em Marte tem religião, tem templos lindos, tem religião lá. Só que lá todo mundo já é reencarnacionista, ele já tem consciência da imortalidade do espírito, né? Não tem essa briga que tem aqui, né? De um irmãos de fé batendo boca porque diz que reencarnação é coisa do demônio, que na Bíblia diz que o homem nasceu para uma só vida. É verdade, se tirar, der um tiro agora aqui no peito do Pedro, aí ele perde, só tem uma vida. O espírito sai e ele entra em outro corpo, ganha outra vida e reencarna. É isso, é isso, né? Não tem essa briga de religião em Marte, todo mundo se respeita. Lá tem religião diferente, mas todo mundo é reencarnacionista, não tem como, né? Eles têm contato com os espíritos, com o plano espiritual de Marte, com os espíritos de Marte. Quando vem alguém reencarnar, sabe como é que é? Os espíritos superiores descem, vai lá na casa do marciano, traz o espírito reencarnante, que vai ser filhinho da mãe do pai, e eles começam já a bater papo. E aí, é você que vai ser meu filho? Ah, legal, vem de onde? Tá, beleza, seja bem-vindo. Já começa a preparar a reencarnação. Mas, gente, não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação, né? Reencarnação é progresso. Não tem como atingir a angelitude numa vida só. Não tem como atingir o status de um varão perfeito numa encarnaçãozinha de 80, 90 anos. Sabe o que é status de um varão perfeito? É a angelitude. É a perfeição. Dá para conseguir isso em uma encarnação? Uma encarnação não é nada. Dá para evoluir muito numa encarnação, se quiser. Mas, dependendo do planeta ao qual você esteja, não dá para atingir a angelitude, não. A gente não está querendo impor isso a ninguém, não. Não quer forçar ninguém a acreditar, não. Não quer acreditar? Não acredita. Mas acreditando ou não, você já reencarnou um monte de vezes. Você nem é originário desse planeta aqui. Você vem de outros mundos, já habitou outros mundos. Quando chegar no plano espiritual desencarnar, você vai ver lá. Não vai entrar em colapso, não, hein? Não vai sair correndo pela colônia espiritual para todo mundo sair correndo. Peraí, os enfermeiros, não, pelo amor de Deus, isso é coisa de criança. É vergonhoso isso, hein? Porque acontece isso nas colônias. Tem testemunho de Jeová que acredita, morreu, acabou, acorda lá, e fala, oh, você desencarnou, você está no plano espiritual. Não, não aceito, isso não existe. Sai correndo que nem um maluco pela colônia e tem que correr atrás. Gente, vamos ter paciência, é um Neandertal, né? Vamos ter paciência. Como é que fica? Como é que fica? Desencarnar e chegar na colônia e sair correndo porque não aceita que está desencarnado. Ou então, condicionou tanto a mente que vai dormir para o sono eterno, quando desencarna, fica dormindo. Sabe o que eles têm que fazer? Pega o cara dormindo, ele nem acorda. Ele condicionou tanto a mente a isso, porque tudo é mental, tá? Se ficar condicionando a mente que vai para o sono eterno a vida inteira, 80 anos pensando nisso, quando desencarnar, não vai acordar, vai ficar dormindo. Vai ficar dormindo. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar você dormindo, vai botar nas câmaras de regeneração e vai levar você à reencarnação. É isso que eles vão fazer. Vai reencarnar você dormindo. Já não precisa nem entrar em estado de perturbação, porque tem um estado de perturbação para preparar para a reencarnação. Nem precisa, já está perturbado, já está desmaiado, já vai perturbado. Já vai. Aí reencarna e continua com o mesmo pensamento de que vai para o sono eterno. Já pensou se isso vira um círculo vicioso? Toda encarnação desencarna dormindo. Vamos botar lá, vai perturbado reencarnar. Fica perturbado durante a encarnação. Desencarna. Chega lá dormindo de novo. Volta de novo. Fica perturbado. Volta perturbado. Fica perturbado. Volta perturbado. Fica perturbado. Volta perturbado. Fica perturbado. Aí vai ter que dar um jeito, né? Vai ter que... Os benfeitores espirituais, né? Eles vão ter que... programar algum, vai fazer alguma coisa para o cara sair desse looping, né? Senão ele vai ficar durante toda a eternidade nisto, né? Teve uma moça que ela é testemunha de Jeová, e aí sabe como é que, sabe o que eles fazem? Eles pegam, eles inventam um telefone na cabeça aleatório e liga para você. É fácil, você bota lá 7, 8 números, 9, 8, e liga. Oi, eu sou testemunha de Jeová, você aceita uma oração, aceita não sei o quê? Ah, aceito, fizeram isso com Pedro. Ah, você é testemunha de Jeová, fizeram com Pedro. O Pedro não aguentou. Ele não maltratou ela, não, ele tratou ela bem. Pode orar, ela fez oração, ele recebeu, porque oração é sempre bom, né? Aí o Pedro falou assim, vou brincar com ela. Ela ligou para ele, o número dela está lá, ele adicionou ela no WhatsApp. Ele pegou os vídeos daqui, Pai João de Aruanda, Chucaveira, vou só mandar para ela. Olha quanto recado bom da espiritualidade, vê aí, você vai gostar. Mandou. Aí ela começou a mandar um monte de vídeo dizendo que essas entidades eram demônios. Aí ele se fez de bobo, deu uma de João sem braço, falou assim, olha, tem mais mensagem aí, fingiu que nem viu. Tem mais mensagem aqui das entidades, olha quanto recado bom. Mandou Chucaveira, Chucete Encruzilhadas, Pai João de Aruanda, Pai Zé Pretinho, só não mandou o Exu Lúcifer porque ele ainda não tinha vindo nele. Aí de repente a foto da moça desapareceu, ela bloqueou ele. Mas ele fez brincando, ele não fez para maltratar a moça, ele não maltratou, ele tratou ela bem, ele recebeu a oração, foi simpático com ela no WhatsApp, mas ele não aguentou, gente, é brincadeira, ele não aguentou, ele brinca também, ele não é sisudo, não, é brincadeira, isso não está fazendo mal nenhum, só mandou os videozinhos para ela, e quando ela mandava os evangelhos, ele falava, nossa, que maravilhoso, adorei os seus vídeos, agora vê os meus, aí era isso que ele falava no WhatsApp para ela. A gente trocaram figurinha. Ela mandou os vídeos evangélicos e ele mandou os vídeos universalistas. Trocou figurinha. Ela que bloqueou ele à toa. Ele não queria bloquear, ele queria ser amiguinho dela. Ela que ficou com raiva dele. Ele não sentiu raiva dela. Né, gente? Vamos crescer, né? Vamos evoluir, vamos expandir. Nós não queremos sacrificar as consciências de ninguém. Mas se você vê, pro cara tá canalizando aqui, é porque não dá mais, né? Acabou o tempo, né? É o cara mesmo, tá? Ou ele não tem técnicas para canalizar? É, o quanto energético é muito forte, vai explodir o Michael. Peraí, gente, o cara tem 13 bilhões de anos, o cara é o Cristo, é governador planetário, o cara não tem conhecimento? Gente, tem outros canais aí, tem um monte de gente canalizando Jesus. Procura canalização com Sananda, canalização com Jesus. Tem outros canais aí, gente canalizando com Jesus. Ele não. Agora, você que faz pronunciamento para dizer que o outro é pilantra, mistificador, ele não vai canalizar contigo. Você está totalmente, a sua vibração está totalmente oposta dele. Não vai canalizar com você. Contente-se com o mago negro que se mostra para você como extraterrestre. Contente-se com o mago negro que mostra para você como preto velho, como caboclo. Contente-se com ele. Fica com o maguinho negro, seu mentor espiritual, que é o que você merece, que é o que você vibra. É o que você vibra. Já pensou se Chico Xavier gravasse um vídeo e falasse assim, o Emmanuel é só meu, não pode ser mais de ninguém, isso aí é um pilantra, é um mistificador salafrário. Você acha que ele faria isso? Mas tem gente que fala dele, chora e tudo quando fala dele. Hoje eu tô daquele jeito. É. Entendeu? Então, gente, isso daqui é para evolução, para se elevar moralmente, para crescer, para entender que nós aqui na Terra estamos dentro de um quartinho azul. A gente está dentro de um quartinho pequenininho. Quarto. Sabe aquelas casas que tem uns quartinhos bem pequenos, bem minúsculos? A gente está num quartinho desse. É igualzinho uma mãe quando está grávida, que o neném está lá dentro da barriga dela e ele, na cabeça dele, não existe um mundo lá fora, só existe a vida dentro da barriga da mãe. É igualzinho aqui na Terra, é isso. A maioria pensa isso, que só existe vida dentro do ventre da mamãe. Não tem mais nada lá fora. Então, isso daqui, ó, expande, tem um monte de dimensões ligadas à Terra, tem dimensões dentro de dimensão dentro da outra. E dimensão tudo quanto é lado. E aonde está preto no universo, onde não tem planeta, está escuro, vocês acham que não tem nada? Está ocupado, está tudo ocupado. Está todo mundo espremido, está tudo ocupado. Tudo ocupado. A parte preta entre um planeta e outro, vocês não têm nem ideia do que tem ali. Tá? Então, imagine um ser que mora lá no Sol Central, lá no centro da galáxia. Aí o Pedro já foi lá. Desdobramento. Te levou ele lá. Como? O cordão de prata vai isso tudo? Tem um limite para o cordão de prata, mas o Cristo, né, botou a mão lá e aí tem conhecimento. Cristo botou a mão em cima. E aí? Foi no centro da galáxia. Pergunta para ele como é que é. Pergunta para ele. Chegou lá, o cara falou. Ele não viu o cara, só ouviu a voz. Aqui só há luz. Pedro. Aí o Pedro, deixa eu ficar aqui. Ele, não, meu filho, vai demorar ainda bilhões de anos para você poder entrar aqui. Pode voltando. Só queria te dar um gostinho só. Volta. É. E no decorrer da caminhada dele, nós vamos mostrar muito mais. E ele vai vir aqui contar para vocês. Fora as coisinhas que ele vai ver e ouvir em vigília, que já estão a caminho. já estão a caminho. O que será que vai acontecer? Será que nós teremos um novo Francisco Cândido Xavier? Ou será que os dons serão ainda mais profundos? O que será que a espiritualidade está programando? Será que vai ter 100 mil pessoas querendo pular um muro aqui? Isso acontece, hein? O que será que vai acontecer? É, mas vai dar isso para você que fez aquilo? Não. Você não, te deu pouquinho, já tá, já. O tupete está com 1 metro de altura, 10 metros de altura, o tupete. Não vai dar, não. Não vai dar. Deus não dá asa à cobra. Não dá. É, ele sabe para quem ele dá as coisas. Ele sabe para quem ele dá as coisas. Né? Ele sabe. Mas isso é para quê? Para se sentir todo poderoso? Não, é para a evolução do espírito e é para expandir as consciências e é para entender que existe um universo infinito, que existe vida em outra dimensão, que existe vida, né, numa frequência mais elevada, mais sutil. É para isso. É para isso. É tudo para crescer, tudo para evoluir. É a galera lá em cima, lá, esses caras, Jesus, Akhenaton, que Akhenaton é maior do que eu, tá? Eu sou menorzinho. Akhenaton é mais evoluído do que eu, tá? Do que Osho. Então, é isso, essa galera só quer saber de progresso, tá? Aton, o Akhenaton, quando está encarnado, quando estava encarnado como Akhenaton, é como ele dizia, só pensava em Aton. Não conseguia parar de pensar em outra coisa. Só pensava em Aton. Ou seja, o cara só pensava em Deus o tempo todo. Como ele poderia fazer para aquele povo progredir, para aquele povo evoluir, um povo belicoso, agressivo? Só pensava nisso. Deus só pensa nisso. Progresso, progresso, progresso, progresso. Ou vocês acham que Deus não cobra de Jesus? Vocês acham que Jesus está tranquilinho? Deus cobra dele também. Filho, tem que evoluir mais, mais. Ele fala para Jesus, Deus, fala para Jesus, filho, evolui mais, evolui. E sabe o que Jesus passa? Dificuldade. Dificuldade. Vocês não passam dificuldade para evoluir? Para largar um vício, para deixar de ser orgulhoso, deixar de ser... Não é difícil, às vezes, tem certas coisas que não é difícil tirar. No nível evolutivo de Jesus, tem outras coisas lá que vocês não vão compreender que é difícil dele tirar. Sabia disso? Tem outras coisas lá que é difícil dele tirar. O cara está penando lá, ó, Jesus. Está difícil. Sabia disso? Não! Ele tem 13 bilhões de anos, não tem? Ele quer ter 100 trilhões. A diferença de 13 bilhões para 100 trilhões, para chegar lá, vai ser, ó, vai ser penoso, não vai? Então, é isso aí, mesma dificuldade que vocês têm. A diferença de vocês para Jesus, para chegar na evolução dele, não é difícil? Não vai ter que penar muito? Então, para ele chegar na evolução do cara que tem 10 trilhões de anos, também é doído para ele. É difícil, ele sofre. Tá vendo como é que vocês não sabem como é que funciona o universo? Vocês acham que Jesus está tudo bem? Que ele está tranquilo? Que ele não luta para evoluir mais? Que Deus cobra. Vamos, filho, filho, evolui mais. Só que ele não se tortura, né? Porque tem gente aí que tortura fazendo reforma íntima. O Pedro já se torturou. Fica se cobrando toda hora para a Sônia. Como é que eu posso ser? Não é, Sônia? Como é que eu posso ser esse espírito todo evoluído que eles dizem? Que eu sou o primogênito do Cristo se eu ainda tenho esse problema, se ainda penso nisso. Ah, Pedro, dá um tempo. Isso é normal. Isso é normal. O importante é o esforço que está fazendo para crescer, para evoluir. As lutas contra as tendências mais... Né? Tem gente aí, olha para trás, Pedro, está muito pior, está extremamente pior, extremamente. Aqui é porque ele não frequenta casas espirituais, não frequenta centro espírita, não frequentava nada disso. Então, ele na cabeça dele, ele sabe que está ruim, mas na cabeça dele, ele toma os outros como se fosse isso aqui. Aqui tem disputa entre médiums, aqui tem inveja de um médium com o outro. Então, na cabeça dele, os outros estão assim, oh, Pedro, você não é inocente, não está assim, não. Aqui é exceção, vocês aqui na plataforma de oração são exceção. exceção, exceção, dentro de centro espírita e fora, Nossa Senhora, só falta virar um campo de vale tudo, um ringue de vale tudo. É, e sabe como é que é? Eles falam mansinho um com o outro, né? Irmãozinho, mas dentro, por dentro, o cara tá odiando o outro, queimando de raiva. Eles só falam mansinho. Falando em vale tudo, Marte, lá tem esporte. Lá tem esporte. Lá em Marte tem luta de boxe. Tem vale tudo. No futebol, lá em Marte, quando eles jogam futebol, tem agressão de um jogador com o outro, dando banda no outro, empurrando o outro, porque eles se batem, eles se atracam no campo de futebol. Vocês não veem jogo de futebol. Eles dão um soco no outro, dão um chute no outro, de maldade. Dão. Se o cara jogar muito bem, então, se der bobeira, ele já quebra as duas pernas dele para o cara não jogar mais. Inveja, tem inveja. Se um der um balão no outro, né, que chama de balão, né, joga a bola por cima da cabeça, é humilhação. Ele vai lá e dá um soco na cara do outro, ele não vai tomar o balão. Aqui. Sabe o que os marcianos... Sabe o que Ramatiz fala de esporte, boxe? Primeiro ele fala, isso não é esporte. Ele fala, me desculpe quem gosta de boxe, quem gosta de vale tudo, me desculpe, não é esporte. Ramatiz fala, não é Ramatiz, mas eu vou falar também, porque eu também tenho essa opinião, e o Pedro também, que nunca gostou de nada disso. Quando ele era pequeno, ele fez judô, mas já saiu logo, não gostou. Tá? É selvageria. Selvageria. Mundo regenerado, não existe isso. Esporte de luta, de um se atracar com o outro, um dar soco na cara do outro, isso é coisa de animal, de besta. Ou você acha que um andromedano vai botar duas luvas na mão e vai falar, vem, e dá soco na cara do outro? Um arcturiano vai fazer isso? Vai pro vale tudo? Vai dar soco no outro, outro vai cair no chão, vai ficar dando soco na cara do outro assim? Um arcturiano faz isso? Gente... Tem gente que acha isso normal, vai pro barzinho lota de gente, todo mundo bebendo, garrafa de cerveja na mesa, salgadinho, pra ver não, hoje o fulano vai lutar com o cicrano, é a luta do ano, não vale tudo. Gente, nós ainda estamos lá no circo de Nero, ainda, na arena de Nero? Ainda isso? Já passou milênio já, ainda tá nisso, dois irmãos, filhos de Deus, dando soco um na cara do outro. Prestes a entrar na regeneração, futebol, um dando banda no outro, dando empurrão no outro, dando soco no outro. Ainda estamos nisso? Dois animais no campo de futebol de chuteira? Se batendo? Vai embora, hein? Vai embora! Ah, mas não faço mal a ninguém. Peraí! Como é que tá o dia a dia? Como é que tá o jogo? Lá o esporte é saudável, eles se respeitam, se amam. Eles não brigam, não discutem, é tudo no amor, tudo na fraternidade. Tem joguinho de bola, tem tudo, mas se vocês verem, vocês vão ficar com vergonha quando voltar para cá, hein? Vai ficar com vergonha. Uma vez, o Pedro foi encontrar uma menina. Tem tempo isso, né? Nem estava aqui, nem sabia que tinha um chamado espiritual, mas tem a evolução do espírito, né? Existe a evolução do espírito, né? Ele estava na vida dele normal, levando uma vida normalmente, como todo rapaz aí. Vai para a festa, a faculdade, normal. Foi encontrar uma menina. Aí surgiu o assunto do vale tudo, da luta. A menina falou que adorava vale tudo, vale tudo. Foi falar isso pro Pedro. E olha que ele não estava estudando livro espiritual nenhum, não estava em trabalho espiritual nenhum. Era uma vida normal. Faculdade, academia, festa, viagem com os amigos, zoeira. Vida normal. Sabe o que o Pedro falou para ela? Esporte de luta. Pedro falou para ela assim, esporte de luta, boxe, vale tudo, esses esportes aí, é totalmente desnecessário. São dois animais, um batendo na cara do outro. Não existe, isso não é esporte para mim. Pedro falou isso para ela. Pedro falou isso. Sabe o que ela fez? Ela foi embora, não quis ficar mais com Pedro. Foi embora, ela não quis mais ficar com o Pedro, porque o Pedro disse isto, que luta era coisa desnecessária, era esporte de animal. Foi o que ela falou para ele. É vergonhoso, né? Vergonhoso. Vergonhoso. Vergonhoso. Vergonhoso. Gosta do outro lá, que gosta de luta, violento, agressivo. Ele é o bom. Carinhoso? Delicado? Manso? Não, eu gosto do agressivo. Esse é o homem de verdade, né? Faz o seguinte, pede para ele pegar no teu cabelo um tacape e te arrastar pelo chão. É. Faz isso. Faz isso. Porque vocês acham que só porque está num corpo de mulher está tudo legal, está tudo bem? Tem um monte de espírito que está dentro de um corpo de mulher que é pior do que um outro monte de espírito que está no corpo de um homem. Tem mulher aí que é agressividade em pessoa, é o ódio em pessoa. É o ódio em pessoa. Como é que fica? Como é que fica? Alguém aí gosta de vale tudo? Gosta de boxe? Quando joga futebol, gosta de dar porrada no irmão? Porque ele te deu um ovinho, jogou a bola por debaixo das tuas pernas, te deu uma caneta? Ou te deu um balão? Lençol, balão, chama. Você bate nele? Você vai fazer isso com o marciano lá, se você for para Marte? Vai dar um soco na cara do marciano? Porque ele te deu um ovinho? Ou um lençol? Você vai ser expulso do planeta. Sabe o que eles fazem se isso acontecer lá? Opa, vem cá. Expulso do planeta. Volta para o mundo de provas e expiações. Eles mandam de volta, tá? Porque tem, às vezes acontece de um marciano ou outro. Não é nem coisa ruim que eles fazem, não. Se você vê o que ele fez lá, vocês vão dizer, mas vai embora do planeta por causa disso? Isso é bobeira. É uma bobeirinha mesmo aqui para vocês. Ele faz lá... Opa, a Matiz fala, ele vai para um planetinha de acordo com o nível psíquico que ele está, com a enfermidade psíquica que ele tem. Sai do planeta. Sabia que tem um monte de marciano encarnado aqui na Terra, que não acompanhou lá? Teve que retroceder para cá, teve que vir para cá. E aqui são considerados evoluidíssimos. Se você vê uma pessoa dessa, você vai falar, nossa, fulano é surreal, amoroso, fraterno, só fala de espiritualidade. Aqui ele é evoluidíssimo. Lá de Marte, tiraram ele de lá. Aqui é considerado evoluidíssimo. Lá de Marte, tiraram. Tiraram ele de lá, botaram aqui na Terra. Aí aquele que sente, ai, sentindo, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é meu lugar, tanta violência, eu não sou assim, eu sou tão amoroso, eu sou calmo, ai, está penoso para mim viver aqui, só falo em espiritualidade, ai, estou doido para desencarnar, para ir para o nosso lar, que o nosso lar pelo menos já está vivendo na quarta dimensão, ai, eu estou um peixe fora d'água. São esses. Aqui é considerado evoluidíssimo, mas lá, saiu, fala, sai. Vai lá de novo, vai recomeçar lá para ajustar, vai ajustar a parte psíquica, depois volta para cá de novo. Tá? Não pode ter desordem na casa do Pai. É um tipo de planeta que Jesus Cristo desce. Jesus Cristo vai lá, se materializa, abraça, tapinha nas costas. Oi, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Está precisando de alguma coisa e tal? Como é que estão as coisas? Ou vocês acham que quando aqui virar um mundo totalmente regenerado, que for bem amoroso, um mundo amoroso, vocês acham que ele não vai descer? Jesus? Ele desce, gente. E desce, vem dar tapinha nas costas, vem dar abraço, vem dar beijo no rosto, vem conversar, senta, bota as duas mãozinhas assim por dentro das pernas, aí fica conversando, batendo papo. Não é, ele não é inacessível, não. Ele é totalmente acessível. Quem expulsa ele, quem torna ele inacessível, são vocês. Se ele reencarnar aqui agora, sabe o que vocês vão fazer com ele? Sabe o que vocês vão fazer com ele? Muito pior do que o que fizeram com Pedro. Ninguém vai aceitar ele. Vai chamar ele de charlatão, mistificador, salafrário, esquizofrênico, maluco, herege. Se ele voltar aqui e falar, sou filho de Deus, reencarnei e tal, os evangélicos vão dizer que não é ele, os espíritas vão massacrar ele. Ou vocês acham que isso não vai acontecer? A gente aqui tem tecnologia, a gente sabe, a gente tem como ver. Tem espíritos que conseguem entrar na dobra quântica do tempo e ver entrar em outras dimensões de clarividência, no espaço e no tempo, e ver o que, que vai acontecer. A gente vê. Ele ia ser estraçalhado. A gente viu, a gente vê lá, eles mostram pra gente. Jesus se encarnasse de novo e falasse, sou Jesus, sou, reencarnei. Ele ia ser estraçalhado por vocês, que dizem que amam ele. Ele ia ser estraçalhado por vocês. Estraçalhado. Iam fazer pronunciamento no YouTube. Visivelmente, a mistificação é visível. Gente, é vergonhoso. Se vocês vissem quem eram os espíritos que estavam botando isso na boca deles. Se vocês vissem quem eram os espíritos que pegou o aparelhinho e falou assim, visível a mistificação. Aí o outro lá repetiu. É visível, gente, a mistificação. Não é fulana, não é ciclana. Repetindo tudo que o Mago Negro estava falando. Marionete. Porque está na sintonia. É a mesma coisa que iam fazer com Jesus Cristo. Se ele viesse agora. Iam ser esses aí, que iam estraçalhar ele. Que falam dele, que ama. Iam estraçalhar o cara. Esse é o planeta Terra. Por que, que a gente fala assim? Para abrir a mente, para ver como é que está a situação, para acordar, porque tem gente que não tem coragem de gravar um vídeo falando isso. Não tem coragem. Tem medo do homem, né? Tem mais medo do homem do que de Deus, né? Aí não tem coragem. Só que aqui a gente não está ofendendo ninguém. Não está chamando ninguém de pilantra, de mistificador salafrário. Aqui a gente está dizendo uma realidade. É o que mostram, é o que estão mostrando pela conduta ser. A gente só está mostrando o que eles mostraram para a gente. Está confirmando, só isso. Como é que está o planeta, como é que está a humanidade do planeta. A humanidade do planeta está assim. E aí? Quando é que vai ficar igual a Marte? Porque está escrito lá no livro, Marte, o futuro da Terra. O futuro da Terra vai ser igual lá. Quando aqui estiver regenerado, vai ser igual aos marcianinhos. Daqui a 1000 anos, mais ou menos. Como é que vocês acham que os marcianinhos vão estar daqui a mais 1000? Daqui a 1000? Aqui vai estar igual a eles agora. E eles vão estar como daqui a 1000? Rápido que a gente vai finalizar. Não é melhor dar um microfone para ela? Porque os outros aqui vão ouvir, mas os que estão lá não vão ouvir, não. Gente, não está aberto a perguntas, tá? Se faz só essa e nós vamos finalizar. Não, não é pergunta, não. É algo que... Antes de começar a reunião, eu ouvi um áudio que Cláudia, médium daqui, mandou para o grupo. Sem citar nome de ninguém, tá? Não, não. Ela disse que estava indo no supermercado resolver algo. E lá passou por uma senhora, uma moça, e disse que sentiu que ela não estava muito bem. Pronto. Uns minutos depois, essa mesma pessoa se matou. E ela foi... Agora é isso? Agora. Agora de tarde. O que, que a gente disse quando fosse aberto o portal? Exatamente. Aí ela disse que o que mais assustou ela... Isso está no grupo, ela mandou um áudio. O que mais assustou ela foi a reação dos que estavam à volta. Ao invés de acolher ou... Ela se matou na frente de todo mundo. Se matou na frente lá de todo mundo, porque parece que ela tinha furtado 7 quilos de carne, deu uma desculpa e tal, e se matou. E aí ela disse que estavam todos rindo, contando, dizendo que era mentira, que ela estava esperando o dito namorado para poder pagar, que não sei o quê, e todo mundo fazendo a maior algazarra em volta. O momento que está de... O planeta, o campo vibrado do planeta está mudando para melhor. Lembra quando eu disse que quando o cara evolui aqui na Terra, vai para Marte, mesmo ele tendo evoluído aqui na Terra, chega lá e ele sente o baque? O campo vibrado da Terra está melhor, tá indo para melhor, está ficando mais elevado. Quem está com uma frequência baixa vai sentir o quê? Vai ficar mal. Vai ficar mal. Por isso que a gente diz que quando a gente tira um espírito desse que não está acompanhando a evolução e bota num planeta primitivo, é melhor para ele. É misericórdia, porque lá é de acordo com a vibração dele. Lá ele vai ficar bem. Ah, aqui eu vou estar me sentindo bem. Se ele ficar aqui, ele vai se sentir mal. Aí vocês vão falar assim, mas peraí, a vibração está tão melhor, como é que ele vai se sentir mal? Sente, porque é diferença de frequência. A frequência dele está lá embaixo, a frequência do planeta aqui está indo para cima. É sofrimento para ele. É ele. Agora vocês estão vendo que é ele que escolhe ir para o planeta primitivo? Ele não quer ficar nessa frequência. Ele quer ficar naquela frequência baixa. É a escolha dele. Aí a gente tira e bota ele no planeta primitivo, onde ele quer ficar, de acordo com o que ele quer vibrar. Ele quer continuar ódio, quer continuar cheio de vício, quer continuar cheio de raiva. A gente bota num lugar onde ele pode externar tudo isso à vontade, sem problema nenhum. Lá todo mundo é assim também. Pronto. É a escolha dele. A vibração está melhorando. A vibração do planeta está melhorando. O cara que não acompanhar vai acontecer o quê? Ele já tem depressão, já tem ódio, raiva, vontade de se suicidar. O que, que vai acontecer? Tudo isso vai aumentar. Vai exacerbar. Por isso que tem um monte de gente avisando aí que os suicídios vão aumentar, que a violência vai aumentar. Vai! As pessoas querem ficar nessa frequência, só que o planeta está indo para uma frequência melhor. Aí comete um ato desse. Nesse momento de tirar a própria vida, comete um ato. O que, que vocês acham que vai acontecer? Vamos pegar o espíritozinho dela, vamos preparar, vai para o outro planeta. Não é maldade, é misericórdia. O pai é bom, o pai é bom. Bota ela no lugar de acordo com que ela vibra, o lugar que ela gosta. Pronto. Tá vendo como é que ele é bonzinho? Ele bota você no lugar que você gosta. Ele bota você no lugar que você gosta. O cara não é bom? Deus não é bom? É bom. Ele bota você no lugar que você gosta. Pronto. Fica todo mundo feliz. Aí, tá todo mundo feliz. Por que vocês estão sofrendo com medo? Tá com medo por quê? Vocês vão para o lugar que vocês gostam. Ele tá botando vocês no lugar que vocês escolheram. Quem escolhe são vocês, não é ele não. Ele fala, filhinho, escolheu o quê? Escolheu ser Neandertal de novo? É, filho, quer ser de novo Neandertalzinho? Tá bom, filhinho, vem, volta lá no planeta de Neandertalzinho. Quer ser amoroso e fraterno? Beleza, vai continuar encarnando na Terra. Se ficar muito fraterno, muito amoroso, evoluir demais, ele vai pegar você e vai botar você em Júpiter. Num mundo feliz. É de acordo com o que você escolhe. De acordo com o que você quer. Não tem maldade, não tem castigo. É você que dá as cartas, é você que manda. Você que manda. Tá? Eu queria ficar mais tempo, mas tem gente que já está mandando a gente, superiores, está mandando a gente... fechar, terminar por aqui, que já falou tudo o que precisava falar e muito mais, foi bom ter falado isso, tá? Então, que Deus abençoe vocês, tá? Que vocês fiquem em paz, graças a Deus.